desempregado. E eu desconfio, mestre. E eu acho que ele está mentindo para mim. Escutei o teu programa e resolvi ali escrever para você tirar essa dúvida que martela a minha cabeça. E eu quero saber realmente que meu esposo está desempregado lá em São Paulo. E é por isso mesmo que ele não está mandando dinheiro para mim. Olá, minha amiga que me escreve, Mulher em Busca da Verdade. Eu analisei a sua mensagem com muito amor e carinho, como faço com todas que chegam até a mim. Usei os luzes africanos, usei o tarô, usei a bola de cristal, usei o famoso espelho d'água e os meus guias de luz me mostraram e me revelaram o que é que realmente está acontecendo com o teu esposo. Como você me relata na tua mensagem, que nunca mais ele mandou dinheiro para você. Sabe por quê, minha amada ouvinte? O seu esposo está mentindo para você. Ele não está desempregado. Ele está muito bem empregado lá no estado de São Paulo, trabalhando numa grande padaria. Como você sabe, ele é um grande confeiteiro e um padeiro de mão cheia. Certo? Ele está mentindo realmente para você. Ele não está falando a verdade para você. Sabe por quê, Mulher em Busca da Verdade, o teu esposo não está mandando mais dinheiro para você? Preste atenção. É porque o teu esposo, ele construiu outra família. Isso mesmo que você ouviu. O teu esposo construiu outra família lá em São Paulo. E é por isso que ele não está mandando mais dinheiro para você. Porque ele não tem interesse mais no relacionamento de vocês. É isso mesmo que você ouviu. O teu esposo construiu outra família lá em São Paulo. E é por isso que ele não está mandando dinheiro para você. Certo? Já é pai de um filho. Esse relacionamento que ele entrou, ele já é pai de um filho, tá certo? A esposa dele já teve um filho desse relacionamento dele. E é por isso, minha amada ouvinte, que o teu esposo não está mandando mais dinheiro para você, porque ele não tem mais interesse, certo? No relacionamento de vocês. Certo? Te agradeço por ter me escrevido, por ter confiado no meu trabalho, e eu estou aqui para te ajudar. Não vá achar, minha amada ouvinte, que o mundo acabou para você por causa disso, não. Talvez o mundo está só começando para você. Se você quiser a minha ajuda, através do meu trabalho, eu estou aqui para te ajudar a colocar uma pessoa certa no teu caminho e você ser feliz ao lado desta pessoa, tá certo? Esqueça o teu esposo, porque a partir de agora, ele é o teu ex-esposo, tá certo? Ele não faz mais parte do teu relacionamento, porque o teu esposo construiu outra família lá em São Paulo, tá certo? Fica com Deus. Que Deus te abençoe e eu estou aqui para te ajudar. Muito meus amados ouvintes, vamos atender mais um ouvinte do nosso programa que nos escreveu. Ela se identifica como uma mulher indecisa no que pensou. Olá, mestre Aurélio. Quem lhe escreve é uma mulher indecisa no que eu falei para outras pessoas. Mestre Aurélio, aqui em casa, sumiu uma continha de dinheiro. Sumiu a continha, mestre Aurélio, de R$1.200 aqui na minha casa. E eu desconfio, mestre Aurélio, de uma pessoa que trabalhava aqui em casa. Perguntei a ela, mestre Aurélio, que foi ela que pegou esse dinheiro. Ela me jurou de pé junto que não foi ela que pegou esse dinheiro. E eu não tenho certeza que eu julguei a pessoa certa ou julguei a pessoa errada. Por isso, mestre Aurélio, me tire essa dúvida, me revele e me diga que realmente foi essa empregada que trabalhava aqui em casa, que pegou esse dinheiro. Eu te peço até pelo amor de Deus, pelo amor da sua família, me tire essa dúvida, que eu julguei a pessoa certa ou a pessoa errada. Muito bem, minha amada ouvinte, você que me escreveu, eu analisei a tua mensagem com muito amor e carinho e realmente eu descobri a verdade do sumiço desse seu dinheiro na sua residência. Minha amada ouvinte, primeiro de tudo, eu quero falar para você que você julgou a pessoa errada. Como você disse que a tua empregada jurou de pé junto que não tinha sido ela que pegou esse dinheiro da tua residência, realmente ela falou a verdade, você julgou a pessoa errada. Você não sabe, minha amada ouvinte, o trauma que você causou na vida dessa pessoa. E eu vi aqui, minha amada, você não me contou na sua mensagem. Mas eu analisei a tua mensagem e os meus guias de luz me mostraram, me revelaram que essa não é a primeira vez que acontece isso na tua residência. É a segunda vez que acontece isso, que some dinheiro na tua casa. E você sempre julgou as empregadas que trabalhavam na tua casa. No caso, pela segunda vez que vem acontecendo isso. Certo? É, e as empregadas que trabalhavam na tua casa, nenhuma tem culpa, minha amada ouvinte. Não foi nenhuma das duas que pegaram esse dinheiro e vem sumindo da tua casa, tá certo? Vou te mostrar a verdade agora, minha amada ouvinte. Vou te revelar a verdade agora. O que é que está acontecendo? Quem é que realmente está pegando esse dinheiro que está sumindo da tua casa, tá certo? Quem está pegando esse dinheiro da tua casa, minha irmã? Minha amada ouvinte, é a tua filha, certo? Isso mesmo que você está ouvindo. É a sua filha mais velha, que já pegou duas vezes esse dinheiro que sumiu da tua casa, certo? E o que é que ela está fazendo? Ela tá pegando esse dinheiro para sustentar o namoradinho dela, isso mesmo que você ouviu, o namorado dela mais novo do que ela, e ela está pegando esse dinheiro para dar de presente ao seu namoradinho, tá certo? Ela está presenteando o namorado dela, a sua filha mais velha, está presenteando o namorado dela para poder essa pessoa ter um relacionamento com ela, tá certo? É isso mesmo que está acontecendo. É a tua filha mais velha que pegou esse dinheiro para poder sustentar o namoradinho dela, tá certo? O que é que você tem que fazer, minha amada ouvinte? No mínimo, você tem que ir até essas duas pessoas, no caso das suas empregadas domésticas, que você julgou de ladrona, sem ser, minha amada ouvinte. Vá até essas pessoas, peça desculpa a ela pelo trauma que você causou na vida dessas pessoas. A julgou, chamou de ladrona, encontra a ladrona, tá dentro da tua casa, que é a tua própria filha, tá certo? A realidade é essa. Essa é a resposta da tua mensagem, minha amada ouvinte, tá certo? A ladrona é a tua filha mais velha. E outra coisa, preste atenção, que eu vou te revelar agora. A tua filha pegou a quantia de R$1.200 para sustentar o namorado dela, e ela só gastou apenas R$600, tá certo? A tua filha mais velha, ela tem R$600 guardado para poder presentear o namoradinho dela quando ele precisar. O que é que você vai fazer? Você vai chamar a tua filha, atenção, a tua filha mais velha, vai pegar essa continha de R$600 que ainda está com ela, tá certo? Vai pedir a ela que esse dinheiro pertence a você. E liga para ela que ela está sabendo a verdade, certo? Você julgou as pessoas erradas, encontra a ladrona, é a tua filha mais velha, tá certo? Te agradeço por ter confiado no meu trabalho, ter entrado em contato comigo, e eu estou te revelando toda a verdade, tá certo? O que está acontecendo dentro da tua casa, certo? Te agradeço, fica com Deus e que Deus te abençoe. Vamos, meus amados ouvintes, vamos atender mais uma pessoa que nos escreveram. Vamos passar a resposta de mais uma mensagem que foi enviada para esse amigo de vocês, Mestre Aurélio. Olá, Mestre Aurélio. Quem lhe escreve é uma mulher que não aguenta mais tanto sofrimento. Mestre Aurélio, de uns dias para cá, está aparecendo uma enfermidade no meu corpo, umas manchas vermelhas, que eu coço tanto, Mestre Aurélio, que chega a sair sangue. Já procurei os médicos, me passo medicações, aí com poucos dias volta novamente essa enfermidade no meu corpo. Eu não aguento mais, Mestre Aurélio, tanta coceira em cima do meu corpo, que eu chego a coçar tanto que sai sangue, Mestre Aurélio. Me ajude, me revele, me diga o que está acontecendo comigo, Mestre Aurélio. Isso aí pode ser doença material ou doença espiritual. Me ajude, pelo amor de Deus. Sou o ouvinte do seu programa e quero que você me passe a resposta da minha mensagem através do teu programa. Muito bem, minha amada ouvinte, mulher que não aguenta mais tanto sofrimento, eu analisei a tua mensagem com muito amor e carinho, como faço com todas que chegam até a mim. Usei os bruxos africanos, usei o tarô, usei a bola de cristal, usei o famoso espelho d'água, e os meus guias de luz me mostraram e me revelaram o que é que está te causando essa enfermidade no teu corpo. Vamos lá, minha amada ouvinte, para a resposta da tua mensagem. Minha amada ouvinte, Essa enfermidade que você está agora no teu corpo é uma alergia profunda, certo? Que está atingindo a tua pele. Como você me diz na tua mensagem, que você coça tanto que sai sangue da tua pele. Ô meu amado ouvinte, essa enfermidade que está no teu corpo, na tua pele, é uma alergia que está sendo causada por uma peça de roupa que você usa. Isso mesmo que você ouviu. É uma peça de roupa, meu amado ouvinte, que você faz uso dela. Toda vez que você usa essa peça de roupa, com poucos dias aparece essa enfermidade no teu corpo. E você deve estar se perguntando, mas mestre Aurélio, que peça de roupa é essa que eu estou usando, que está me causando essa enfermidade no meu corpo? O meu amado ouvinte, é um vestido vermelho que você tem, isso mesmo que você ouviu, é um vestido vermelho de renda que você tem. Quando você usa ele, com poucos dias, aparece essas manchas no teu corpo, te causando muita coceira, que chega a dar sangue, né, meu amado ouvinte? O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa peça de roupa, no caso, esse vestido vermelho de renda que você tem, você vai tocar fogo nele, isso mesmo que você está ouvindo, você vai tocar fogo nesse vestido vermelho de renda que você tem, vai pegar a cinza desse vestido e vai jogar no rio, no riacho, numa água corrente, para poder ser destruído, certo? Essa maldição que tá sendo, foi jogada nesse vestido, você fazendo isso, essas alergias do teu corpo, meu amado ouvinte, essa enfermidade vai desaparecer de uma vez por toda e você nunca mais vai ter essa enfermidade no teu corpo, tá certo? Faça isso, toque fogo nesse vestido e a cinza dele você joga num rio, numa água corrente, para poder ser destruído essa maldição, tá certo? Te agradeço por ter confiado no meu trabalho, ter me escrevido e eu estar passando a resposta da tua mensagem. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Meus amados ouvintes, mais uma mensagem que foi enviada para o nosso programa. Dessa vez é uma mulher que se identifica como mulher apaixonada pelas suas galinhas. Muito bem, meus amados ouvintes, o que é que ela me diz aqui na tua mensagem? Olá, mestre Aurélio. Crio várias galinhas. Sou uma mulher apaixonada pelos meus animais. E de uns dias para cá, mestre Aurélio, está aparecendo várias galinhas minhas mortas e eu não sei o que é que está acontecendo. Ouvindo o seu programa, mestre Aurélio, resolvi lhe escrever para você me relatar o que é que está acontecendo com as minhas galinhas, que é macumba, que é bruxaria, que é trabalho feito, estão fazendo para mim e eu estou perdendo as minhas galinhas. Sou ouvinte do seu programa e quero que você me passe a resposta da minha mensagem através do teu programa. Muito bem, minha amada ouvinte, mulher apaixonada pelos animais, como você me conta aqui na tua mensagem, que você cria galinha, e de uns dias para cá, tá aparecendo várias galinhas mortas, certo? E você desconfia que está sendo vítima de trabalho feito de uma acúmula de bruxaria. Minha amada ouvinte, primeiro de tudo, quero te revelar, quero te dizer que você não está sendo vítima, graças a Deus, de nenhum tipo de trabalho, de bruxaria, nem de macumba. O que está acontecendo com as tuas galinhas, minha amada ouvinte? Preste atenção. As tuas galinhas estão sendo envenenadas. É isso mesmo que você está ouvindo. As tuas galinhas, minha amada ouvinte, ela está sendo envenenada pela tua vizinha, certo? Por que ela faz isso? Porque as tuas galinhas estão passando pelo terreiro dela. E ela não quer que as tuas galinhas passem lá pro terreiro dela. E quando isso acontece, minha amada ouvinte, a tua vizinha joga arroz com veneno para tuas galinhas comer. E é por isso que você está perdendo as galinhas aí, tá certo? Teus animais. O que é que você vai fazer, minha amada ouvinte? Você vai passar uma cerca separando o teu terreiro da tua vizinha para tuas galinhas nunca mais passar pro terreiro dela. Ela não está envenenando tuas galinhas, tá certo? É isso que está acontecendo, minha amada ouvinte. Faça uma cerca aí no teu terreiro, separando o terreiro da tua vizinha, para tuas galinhas não passar pro terreiro dela e ela não continuar envenenando as tuas galinhas, tá certo? Te agradeço por ter acreditado no nosso trabalho, por ter nos escrevido. Espero que tenha te ajudado certo? Com nossos conselhos, amigo. E você faça isso. Passe uma cerca aí, separando o teu terreiro da tua vizinha, que nunca mais, tá certo? Ela vai envenenar duas galinhas e nunca mais você vai perder os seus animais. Te agradeço por ter nos inscrevido, tá certo? E eu estou aqui para te ajudar. Muitos meus amados ouvintes, muita gente nos inscrevendo, muita gente necessitando do nosso trabalho, graças a Deus. E eu fico muito feliz por estar ajudando os meus ouvintes, os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que me procuram através de uma orientação, de um conselho amigo, de uma mensagem de paz, mensagem esta que pode mudar a tua vida e mudar para melhor, certo? Você está passando aí por dificuldade na vida, por qualquer tipo de problema que for na tua vida, meu amado ouvinte, lembre-se, eu, mestre Aurélio, eu estou aqui para te ajudar. Por mais difícil que seja o teu problema, entre em contato comigo, que com certeza eu vou te ajudar, tá certo? Quero aqui passar nesse momento os nossos contatos de atendimento para você que está precisando aí de um conselho amigo, uma mensagem de paz, uma mensagem de hoje mesmo. Pegue caneta e papel e anote os nossos contatos de atendimento, tá certo? Você quer ligar para Tim? O nosso WhatsApp da Tim é o DDD88, o número 996552786. Você quer ligar para Claro? O nosso WhatsApp da Claro é o DDD88, o número 992802027. Repetindo mais uma vez, o nosso WhatsApp da Claro, DDD88, o número 992802027. Lembrando que esses são os WhatsApp da tua libertação. Que Deus tocou no teu coração. Você que acabou de anotar o nosso contrato de atendimento, que Deus tocou no teu coração. Deus te mostrou que eu, mestre Aurélio, posso ser a solução para o teu problema. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, tá certo? Porque hoje é amanhã. 104,9. Hora certa. 10:03. Você está ouvindo a Rádio Anguera FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária São José, transmitindo em 104,9. Distribuidora Bahia Variedades. Atenção, sacoleiros, crediaristas, quiteiros e lojistas. A Bahia Variedades tem cosméticos, confecções, cama, mesa e banho, utilidades domésticas e doce de leite Milk Ban. Bahia Variedades, atacado e varejo. Ligue 3614-6969. Que tal uma loja de material de construção com variedades e bom atendimento? Brandão Material de Construção, tudo que você precisa para reformar ou construir, do alicerce ao acabamento. Brandão Material de Construção, ferragens pronta, blocos, cimento poti, tintas coral, caixa d'água forte e leve, argamassa, portas, madeira e conexões em geral. Melhores opções de pagamento, entrega em toda a região. Brandão Material de Construção, no coração da cidade, Praça Arthur Vieira, número 5. Telefone para contato 759-8141-9271. WhatsApp 759-8371-6850. Sami agradece a preferência. Churrasco bom, chimarrão. Venha saborear o tradicional churrasco gaúcho. Churrascaria Sabor Gaúcho. Aqui o sabor é 5 estrelas. Buffet super completo com vários tipos de saladas e pratos quentes. Na Churrascaria Sabor Gaúcho, você escolhe aquilo ou coma à vontade com 4 tipos de carnes. E o precinho sensacional. Aproveite o seu final de semana na Churrascaria Sabor Gaúcho, BA052, Estrada do Feijão, no posto Santo Antônio, antigo Serra Azul. Churrascaria Sabor Gaúcho, aqui o sabor é 5 estrelas. Churrasco bom, chimarrão. We'll be right back. oficial do forró é com o melhor e abençoado Forró da Paróquia 2024. Esse é imperdível. Atenção, família católica, dia 8 de junho, a partir das 20 horas, em frente à igreja. Forró da Paróquia 2024. Banda surpresa, Anderson Dias, Gilson Reis e Pet Morena. Forró da Paróquia 2024. Esse é imperdível. Climep, Clínica Médica Popular. A Climep conta com estrutura moderna e ambiente climatizado, garantindo a seus pacientes comodidade e qualidade no atendimento. Consultas médicas em várias especialidades, além de ultrassonografia, exame ginecológico e cardiológico. A Clínica Médica Popular conta com um dos maiores laboratórios da Bahia, o Vitalab. Marque já a sua consulta ou seu exame. Telefone 759-8287-9120, 8287-9120. Climep, Clínica Médica Popular, Praça Tuveira, Centro. Agora, a sua internet em Anguera é Intercom. Essa é nossa, essa é da gente. Intercom, moderna e instável. Mude e venha para a melhor internet de Anguera. Intercom, agora com fibra ótica. Mais internet, mais velocidade. A melhor internet de Anguera. Ligue e solicite visita. 759-8120-7520. 98120-7520. Direção de Jodival Costa. Não enxerga de longe e nem de perto? A claridade está te incomodando? A Ótica Luz chegou com soluções para a sua visão, porque seus olhos merecem o melhor. A Ótica Luz trabalha com profissionais qualificados, as melhores marcas, óculos de graus e solares. Faça-nos uma visita e marque a sua consulta. Ótica Luz, Rua Emílio Couto, em frente à oficina de Gil. Telefone WhatsApp 759-8308-3667. Ótica Luz, Anguera, Bahia. Seus olhos merecem o melhor. Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Anguera, Sintraf. Ações desenvolvidas pelo sindicato. Documentação de terra, declaração de posse, segunda e quinta. Declaração de confrontantes, segunda e quinta. CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, terça e quinta. Atendimento previdenciário, segunda e quarta. Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Anguera, Sintraf. Sindicalista em dia, é sindicato forte. É hora de construir. A Só Bloco Materiais de Construção é o caminho certo. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral. Cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar, do piso ao teto. Solicite já seu orçamento no 75-98225-4331 ou 98238-2610. Estamos na Rua Basílio Cupertino de Jesus, no centro de Anguera, na Bahia. Pensou em construir ou reformar? Passe na Só Bloco. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Açougue, padaria, hortifruti, Bradesco Expresso e uma enorme variedade em gêneros alimentícios. Super Ricardo, amplo e moderno. Muito mais comodidade em suas compras. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Toda quarta-feira acontece a Quarta-feira Verde do Super Ricardo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos para você. Super Ricardo, Rua Edivaldo Brandão, Centro, direção de Ricardo e Ari Kelly. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Vem aí, 10ª edição do Forró da Árvore. 10 horas de muito forró para você. Dia 15 de junho, a partir das 21 horas, no Largo da Piedade. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível. décima edição do Forró da Árvore, dia 15 de junho, a partir das 21 horas. Esperamos por você. Ansia dá muita saudade. Você está na ZYV501, Rádio Anguera FM Estéreo, 104,9. Uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária São José, Anguera, Bahia. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. É hora de ficar bem informado. Com os fatos mais importantes. Política, economia, saúde, sustentabilidade, educação, cidadania e esportes. Rádio Jornalismo com responsabilidade. Você ouve aqui. Começa agora. Começa agora. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, informação, utilidade pública e prestação de serviço. As primeiras notícias do dia, a movimentação de nossos repórteres, trazendo até você a informação clara e objetiva. Uma visão geral dos acontecimentos da atualidade. As manchetes do noticiário geral, você fica sabendo primeiro aqui. Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Agora tem informação no seu rádio. Você por dentro das informações. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Rogério Brito. Rogério Brito. Bom dia! Bom dia, Anguera! Bom dia, minha Bahia! Bom dia, meu Brasil! São 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, tá começando agora! Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Aqui pela minha, pela sua, pela nossa. Anguera FM. E o seu Jornal da Manhã tem a apresentação, deixa que eu vos falo. Rogério Brito. Sou eu, gente como você. Bom dia, Anguera, bom dia, Bahia, bom dia, Brasil. A partir de agora, vocês irão ficar por dentro das notícias no final da noite de ontem e nas primeiras horas de hoje. Está no ar o seu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. E nós vamos para o nosso Bom Dia de hoje. Olha, não deixe morrer a esperança que existe em seu coração. Não permita que as nuvens escuras que pairam nos seus pensamentos façam você duvidar da possibilidade de surgir uma luz para iluminar o seu caminho. Tenha fé. Tenha fé que dias melhores estão para chegar e que podem acontecer a qualquer instante. Lute, mas lute acreditando que tudo pode mudar e deixe simplesmente o resto acontecer. Bom dia! Nosso bom dia de hoje vai para a professora Valmira, aí na rua Bernardino, Bahia. Bom dia de hoje lá na Borobeira, para dona Antônia, dona Noemi e Heloíse. aí na Fazenda Abrubeira, no Caldeirão, bom dia para Maria Crispina. Lá em Feira de Santana, bom dia para o Jó Cival, Mário e Carlos. No, na Lagoa do, das Pedras, bom dia para a Dona Maria Nascimento. Na Avenida Antônio Alves de Oliveira, antiga Rua Estrada da Cajá, bom dia para a Joelza do Carmo. Também um bom dia para o Buti de Albertino. Bom dia, Buti. Na Muçuca, bom dia para Carmelita Silva, Giovana, Nilvânia, Benício, Helenício, Joelso e Wanderson. Na Lagoa da Pedra, bom dia para o Nelci Vaqueiro. Na Muçuca, ainda bom dia para Caliane Pereira. E na Avenida Feira de Santana, bom dia para meu amigo, meu líder, professor Israel Lima. Bom dia, minha Anguera. Bom dia, minha Bahia. Bom dia, meu Brasil. Manchetes do programa. Olha, eleições 2024, pesquisa eleitoral para a capital baiana. Você vai saber os números. Quem está na frente, quem tem mais rejeição, tudo isso daqui a pouquinho no seu programa Jornal da Manhã. Olha, Ângelo Coronel confirma a candidatura à reeleição em 2026 e dispara. Se Wagner é candidato, eu também sou. Também daqui a pouquinho no seu Jornal da Manhã. Pesquisa reforça favoritismo para Bruno e derrotismo para Geraldo Júnior em Salvador. E mais, o PSD, hein? PSD, destaque, mantém liderança e pode chegar com o maior número de prefeituras na Bahia. Também, destaques daqui a pouquinho, Senado deve votar nesta terça-feira retomada da taxação de compras internacionais de até $50. Crise fiscal atingiu 50% dos municípios brasileiros em 2023. E mais, situação dos municípios com derrubada do veto que limita recursos da saúde. Misericórdia. 13º salário antecipado e INSS paga a segunda parcela para quem recebe acima do mínimo. Estas e outras notícias você irá acompanhar aqui no seu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. E tem o apoio cultural do Box Esperança, produtos veterinários em geral. Box Esperança. Box Esperança Produtos Veterinários em geral. Cuide bem do seu animal. Medicamentos, vitaminas e suplementos para equinos, bovinos, caprinos, ovinos e aves. Antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários. Box Esperança. Água mineral e gás de cozinha é com a gente. É só ligar. 75 98104 9049. Avenida Felipe Pedreira, 105, Anguera, Bahia. Direção de Rafael Pereira e Ilza Nunes. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Açougue, padaria, hortifruti, Bradesco Expresso e uma enorme variedade em gêneros alimentícios. Super Ricardo, amplo e moderno, muito mais comodidade em suas compras. Super Ricardo, tudo em um só lugar. Toda quarta-feira acontece a Quarta-feira Verde do Super Ricardo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos para você. Super Ricardo, Rua Edivaldo Brandão, Centro, direção de Ricardo e Ari Kelly. Música. Padrinho Oficial do Forró é com o melhor e abençoado. Forró da Paróquia 2024. Esse é imperdível. Atenção, família católica. Dia 8 de junho, a partir das 20 horas, em frente à igreja. Forró da Paróquia 2024. Banda Surpresa, Anderson Dias, Gilson Reis e Pet Morena. Forró da Paróquia 2024. Esse é imperdível. Churrasco bom, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Venha saborear o tradicional churrasco gaúcho. Churrascaria Sabor Gaúcho. Aqui o sabor é 5 estrelas. Buffet super completo com vários tipos de saladas e pratos quentes. Na Churrascaria Sabor Gaúcho, você escolhe aquilo ou coma à vontade com 4 tipos de carnes. E o precinho, sensacional. Aproveite o seu final de semana na Churrascaria Sabor Gaúcho. BA-052, Estrada do Feijão, no posto Santo Antônio, antigo Serra Azul. Churrascaria Sabor Gaúcho. Aqui, o sabor é 5 estrelas. Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho. Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Anguera, Sintraf. Ações desenvolvidas pelo sindicato. Documentação de terra, declaração de posse, segunda e quinta. Declaração de confrontantes, segunda e quinta. CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, terça e quinta. Atendimento previdenciário, segunda e quarta. Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Anguera, Sintraf. Sindicalista em dia, é sindicato forte. Espaço Kids Clarice Bastos, balé adulto e infantil, karatê e estúdio de pilates. Vendas de fardamentos e acessórios, modalidades para todas as idades. Compromisso e responsabilidade com você. Espaço Kids Clarice Bastos, Rua da Piedade, Anguera, Bahia. Telefone e WhatsApp 759-8137-1032. Alugamos para reuniões e pequenos eventos. Espaço Kids Clarice Bastos. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Rogério Brito. Sou eu, gente, com você. Bom dia, meu povo querido. Bom dia, Anguera. Bom dia, Bahia. Bom dia, Brasil. São 10 horas e 24 minutos. 10h24. Deixa eu mandar um alusão aí. Ela que não perde aí o Jornal da Manhã. Bom dia. A minha irmã Cleusa Brito. Gente boa. Gente da melhor qualidade. Alô, mana. Alô, Jota Nascimento. Jota Nascimento, gente boa, gente da melhor qualidade. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre esse casal lindo e maravilhoso. Eles que moram aí no Adib Magdalene, na rua Abílio Gonçalves da Silva. Beijo, um cheiro no coração, irmã. Minha irmã Cleusa Brito. E também abraçar aí o Jota Nascimento. Um forte abraço. E é claro, a gente também abraça aí também, manda um alô para o Jean. E também para a Rosana. Jean e Rosana, bom dia para todos vocês. São 10 horas e 25 minutos. Também nosso abraço é para a minha preta lá no Genipapo. Alô, dona Amanda. Forte abraço, dona Amanda. Essa daí é show de bola, né? E saio lá do Genipapo. Passo na Queimadinha para mandar um abraço para dona Tidia e seu Apolônio. Eles também estão na sintonia da Rádio Agora FM, Alô, dona Dolores, no Massapê, bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, dona Conceição, aí no Massapê. E abraçar também a Coroa. Bom dia, Nicinha, a Coroa e dona Zezé. Obrigado pela audiência, gente. Olha, as eleições estão próximas, né? 6 de outubro. 6 de outubro. Mas eu vou falar logo de eleições. Eleições 2024. Olha, são 10 horas e 27 minutos, 10 e 27. Parece que a estratégia de levar o vice-governador Geraldo Júnior para a candidatura de prefeito em Salvador não está dando certo, não. As pesquisas, né? Estão mostrando aí que o Bruno Reis leva com facilidade a Prefeitura de Salvador. Isso no Paraná Pesquisa, 74% da população de Salvador aprova a administração. E isso reflete diretamente na eleição. A gestão do prefeito Bruno Reis, lá da capital baiana, é aprovada pela maioria dos eleitores de Salvador. Isso de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa e divulgada ontem, no dia de ontem, na capital baiana. Essa pesquisa foi encomendada pelo Bahia Notícias, TV Latu e Salvador FM. Olha, gente, a aprovação do governo Bruno Reis, no último levantamento realizado em março, era, né, em março, agora é de 74%, ou seja, 74% dos entrevistados aprovam o governo Bruno Reis na capital baiana e 21% desaprova, não sabe, não opinou, 4%. Os setores, os seteropolitanos também avaliaram de forma positiva o trabalho feito pelo prefeito, que está em seu último ano de mandato e já confirmou sua pré-candidatura à reeleição. Segundo a pesquisa, 17% avaliam a administração como ótima, enquanto 34% boa e 32% acham regular. Por outro lado, 5,8% avaliam a gestão como ruim, 8,3% classifica como péssima, não sabe ou não opinaram, 1,4%. Foram ouvidos 900 eleitores entre os dias 29 de maio e 3 de junho de 2024. A confiança da pesquisa é de 95% e ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 01943/2024. E os números da pesquisa para prefeito são os seguintes. Cadê o número? Aqui está. E com isso, na nova pesquisa, o Bruno Reis ampliou a vantagem para sua reeleição. O terceiro levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, em parceria com o Bahia Notícias, TV Aratu e Salvador FM, mostra que a diferença entre o prefeito Bruno Reis e o segundo colocado, vice-governador Geraldo Júnior, cresceu, ainda que as oscilações tenham acontecido na margem de erro de 3,5%. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 3 de junho, antes da oficialização da candidatura à reeleição do prefeito Bruno Reis. Os números são os seguintes. Bruno Reis atingiu 64% das intenções de voto e o segundo colocado, Geraldo Júnior, 11%. Jesus Maria José. O quê? Não acredito. Já viu, velho? Tu já viu, né, um caos desse? Bruno Reis, 64%. Geraldo Júnior, 11%. Diferença enorme. Hã? O levantamento anterior, Bruno tinha 62. Foi para 64. No anterior, o Geraldo Júnior tinha 13. Agora caiu para 11. Outros nomes citados, o Kleber Rosa, do PSOL, aparece com 3,8%. Vitor Moreno aparece com 3,3%. Nos levantamentos anteriores, Luciana Bucca, ainda não era candidata e representante do PSTU, não tinha oficializado a candidatura. Então tá aí. Bruno Reis, 64%, Geraldo Júnior, 11%, Kleber Rosa, 3,8%, Victor Marinho, 3,3%, nenhum, 11%.